passa, te pede beijo na boca. Gasta todo o seu dinheiro, depois cê paga de novo. Ela só quer, só quer o que eu não tenho. Ela só quer, só quer o que eu não tenho. Ela só quer gastar dinheiro, esconde a sexualidade. Tô na banda o tempo inteiro, manja toda a malandragem. Ela só quer, só quer o que eu não tenho. Ela só quer, só quer o que eu não tenho. Ela só quer o que eu não tenho, mas eu tenho o que ela quer. Ela é banda voou, mas eu sou fã dessa mulher. Quer pagar de patricinha, tira marra de modelo. Desfilar de Honda Civic, gastar o que eu não tenho. Ela quer ter um carro novo, casa em Copacabana. Beber uísque importado e uma vida de bacana. Ela quer ter um vagabundo tipo o chefão do crime, que manda e desmanda e só te dá roupa de grife. Estilo de patrão, louco, papo e bandidão, que tem um arsenal e faz o papel de vilão. E ela tá todinha pra fumar, pra cheirar, sei que ela tá todinha pra gastar e espanjar. Ela é do tipo que anda desfilando pelos bares. Ela só quer o chunha e os trevos em destaque. Ela quer ser mina ponta firme de ladrão. Ela quer dinheiro pra maquiagem, roupa e cabelo, mas quer também alguém pra saciar os seus desejos, sua vida social, ser bem ou mal falada. Em teu curte Facebook, ter sua vida visitada, ADD no MSN, atenção de muita gente. Sinto pro sentido, arte, mina inocente. Mas ela quer fumar sacos maloqueiros. Presa chifre na parede, pirinite, cessa sede. Quando quer rolar uns fights, ansiosa, joga a rede. Ela provoca, tiradiça, te pede beijo na boca. Gasta todo o seu dinheiro, depois cê paga de novo. Ela só quer, só quer o que eu não tenho. Ela só quer, só quer o que eu não tenho. Ela só quer gastar dinheiro, esconde a sensualidade. Como é essa mulher? Ela quer o que eu não tenho, só pensa no que ela quer. Ela quer ganhar dinheiro, quer ter fama e respeito. Quer colar com os maloqueiros e na favela ter conceito. É do tipo patricinha, só quer as numeradas. Só pensa na minha cota, pra mim não sobra nada. Ela quer ter carro zero, desfilar de 1.100. Ela quer peixe e escama, só quer o que não tem. Ela pensa tá por cima, porque nós patrocina. Ela só pensa em curtir, é foda essa mina. Ela julga pela roupa e te ama pelo carro. Depois do primeiro drink, vagabundo paga caro. Dona banda extravagante pelo ouro, diamante. Topa tudo por dinheiro, vai pra cama como amante. Ela se vende por dinheiro, atriz de um só papel. Seu amor é de papel, vários quartos de motel. Modelete de vitrine, amante louca pelo crime. O que quer não se define, sempre tá nos fashion week. Ela só quer estique, põe pra ela. Nem tudo que eu faço agrada essa cadela. Se tu é foda, ela gosta. Louco, bota a vida aposta. Suor acende no bolso, é se esforçar sem nada em troca. Mas se esforça, vai neguinho, mostrar seu desempenho. Porque sempre é assim, só quer o que eu não tenho. Ela provoca, tia, disso eu te pede.